Brunswick Unit, over. 5974, prepara a saída da El, guardando cópia. Da El, guardando cópia. Firma, alinhário, mantém? Firma, alinho, mantém, pistão no zero. Alinhário, mantém, 4959. 354, autorização, Maceió. No 34, prepare a saída Puca e mantenha a escuta e aguarda. Número 2. Número 2, Puca, aguarda. Para o táxi azul 2774, POB 59, 4 horas e 50, alterna Vitória. Geral 9973,33, controle 1, 19351. Confusão 135, obrigado, boa noite. Responsável da 10 via Índia, no pronto 1895, 1017, boa noite, 2774. Paulo Salvador, hoje é 6224, posição 3 para o curso de ativa e suba sem restrições. Leda Monte, você tem inscrições no 9973. Obrigado. Fechado. Eu. Bom. Valeu. .590, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado o procedimento, vai botar estabilizado o 2590. Positivo, qual é a sua velocidade agora? 250. 2591 na velocidade. Ainda com 280. Gente, reduza para 230 e desça sem restrições para 2000. 230, descendo para 2000 sem restrições. 2591. Boa noite, 68, velocidade 250 mais. 250, boa noite, 68. Rio 5974, copy. Escuta, Rio 5974, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pazulu 1-0 até Taubaté. Após conforme a rota, decola da 1-0, curva direita, da El e da Monte, vou perfil de saída, aciona 5551. Controle 199.35. Aprovado para Guarulhos, 340, via 1410, até Taubaté. Efetua da El, transmissão Mota. Aciona 5551, controle saída 1-1935, via 5974. Correto, via 5974, reporta pronto. Está pronto para pushback, acionamento, viu? Interessado, Rio, reporta táxi. É a manobra táxi. Tenema 224 autorizado, portão 03, reporta táxi. Tenema 224 autorizado, 03, reporta táxi. Gol 1134, cópia. Fala, senhora, cópia. Gol 1134 autorizado, Maceió, nível 350, via Pazulu 17, após conforme a rota, da cola da 1-0, curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama, após Aracaju, aciona 5554, controle 1-9935. Autorizado, conforme 3.5.4.1.7, conforme rota, a pista 10, após a colagem esquerda, Puca Aracaju, 5.5.4, 19.35, controle de saída. Passa por Jama, antes de Aracaju, Puca Jama Aracaju, 1.3.4, reporta pronto, portão 02. Repartaremos, gol 1-1-3-4. Mike, Mike Yankee Kilo, prossiga. Boa noite, Mike Yankee Kilo, solicito autorização para reboque da posição 05 do pátio principal para a posição remota 13 do pátio principal. 2.000 pés, gol, 968, sem restrições. Tá, mantendo 259. Kilo, mantém a escuta e aguarda. A escuta aguardando, Mike Yankee Kilo. Bom, número 34, ciente, mantém a posição e aguarda autorização para iniciar. Guarda. Recife 35, ano sideral 9973. Muito obrigado, boa noite. O 02591 está autorizado a aproximação ILS como número 2. DLS como número 2, 2591. Ele deu colagem 2774. Salvador, boa, 3600, passando 230 com informação alfa. 3600, controle Salvador. Ajuste agora no 023, desça para 5000, vai direto Duna para o ILS. É, 1013, confirma? Ajuste 1017. Ajuste 1017.3, desça para 5000, vai direto Duna para o ILS. Quando Duna, 5017, copiar. Estabilizado o curso do localizador 2590. Cante, reduza a cheque, trem, chame torre. 11895, for 02590. 2895, daqui a pouco. É. É o 11935, é isso? Sim, alô. 2774. Repórter passando externo, que legal, no 07. Reportaremos. 7. 7. Descida para 2000 e ILS autorizado. Número 3. Número 3, 2209, 968, ILS autorizado. Sem livre pouso, força aérea 2590. Agora uma milha do externo, baixada e travada. Você poderia confirmar o vento? Eu vou no 0 graus, 8 nós. Prato. Nono 34 autorizado, portão 2, reporte tarde. Ali, reporte tarde, voo nono 34. Vai, chama a torre 295. Mantém, 224. Salvador, boa noite. Força Aérea 2591, final ILS, pista 10. Na aproximação, número 2 para Força Aérea 2591, aguarde pista livre, tem grau 07. Aguardando pista livre, 2591. Minha 224, tem condição de decolar imediato após a aeronave nacional. O tempo onde espera o meu 224? Mantenha. Aeronave 590 no solo 44, direita 1219 solo. 319, obrigado. Salve Salvador, boa noite, Força 2590. QNH 1097, autorizado pouso pistão 0, vento 10 grau 79. Autorizado pouso pistão 0, 2591. Pátio militar ou verdade? Pátio militar. Ok, reaposta no ponto de espera para o cruzamento da Delta. Podaremos. Santo 3600, voto sobre a água. Desça, sem restrições para 2000 e ILS autorizado. A 2000 e ILS autorizado, 3600. Salvador, muito boa noite. O Azul 4107, tem a informação alfa, descendo via MAG até o nível 1900. Azul 4107, este é o controle, Salvador. Ajuste agora, 1097, desça para 4000 e vou direto do Duna para ILS. Salvador, 4107, proa de Duna, desce para 4000 para o ILS. Aqui. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224, centro de informação alfa. Controle 2224, Salvador, ajuste no 097, desça para 5000 e vou em Duna para o ILS. 5000, Duna ILS, passarei 2224. Mantendo. Sua coordenação já possui nosso plano para Brasília? Afirmo. Do 2590? Afirmo. Grato. Oi. Gente, reduza a checa 3, torre 1895, gol 1868. 1895, gol 1868, boa noite, comendo. Aérea 2591 no solo aos 46, libere na Fox, chame o solo 121.1 da Gilizano. Tá liberando no hotel à esquerda, autoriza? Sim, libera no hotel, frequência de estacionar, no Força Aérea 2591. Ouvindo. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 168. Agilizando, reposta a pista livre. Grátis. Plano 134, à direita, via Índia, ponto de espera 1-9-9-5, ajuste na 0 na 7, bom voo. 17, boa noite. 868. 868, continua a aproximação, agora de pista livre, informo o tráfego da Avianca, alinhado na cabeceira, já pronto para decolagem. Gente, aguardando a pista livre, 868. QNH 1097, vento 100 graus 08, mais autorizado decolagem, pistão 0. Digo decolagem da 1-0, 6224. 1-0-7, desça para 2000 e ajuste a velocidade em 250 nós. Desce para 2000 pés e a velocidade reduzindo para 250, azul 4107. Tilo. Está autorizado a iniciar o Mike Kikilo? Reporta finalizando, remota 13, confere. Afirmativo, senhora, remota 13, Mike Kikilo, reportará o técnico. Agilize o nome direto possível, Mike Kikilo. Positivo, senhora, agilizando a certeza possível. Olá, Salvador, 259 no Pátio Militar, próxima frequência. Gente, boa noite. Posso. 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Xené 6224. Xené 6224 é o controle, boa noite, contato radar, prossiga como autorizado. Saída Conde, se possível, solicita voar direto Conde, 6224. 22000 autorizado. 22000 direto Conde, 6224, grato. Duna 098, Salvador. Ajuste no 097, desça para 6000 e voe direto Duna para o ILS com 250 mais. Solo ao 50, direita 1219, solo. Direita 219, boa noite, 68, boa noite, cara. Está autorizado ILS. 4107 autorizado ILS. Boa noite, São 3152, Salvador. Ajuste 1017, desça para 7000 e voe direto do Duna para ILS. Boa noite, 68, boa noite. Boa noite, 68, boa noite, Alfa Juliette, portão 11. Confirmo, 8-68. O 868 reportando de Juliette. Pode ser Juliette, boa noite. O 5974 veiculou ao 52. Chame o controle 1965. Sobre a água, desça para 2000, sem restrições. Confirmado, desça para 2000, passarei 22, dois caras. controle Salvador, Cordial, Rio 5974. Rio 5974, Salvador. Contato radar após 2000, Leda, Leda, Mótima. Após 2000, Leda, Leda, Mótima, certo? Então 3600, estabilizou? Cheque 3 em torre 1-1895, TAN 3600. 1-1868, vai seguir a aeronavegação. Estou aguardando 3600. Azul 4959. Isso só está terminado, chame ele aos 1201. Aeronave reboque? Afirmativo, já havia sido autorizado a aeronave reboque, é o mesmo vai para remota 1-3. Como só temos uma passagem, só infelizmente vou ter que segui-lo. Autorizado pouso 1-0, venha tudo 0-0 graus de 9-9. Livre pouso 1-0, 1-3-4, decolou 5-4, 1-9-3-5, controle de bom voo. 1-9-3-5, boa noite, obrigado. Controle Salvador, gol 1-1-3-4, passo de 1600 pés. 1-1-3-4, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Conforme autorizado, gol 1-1-3-4. Controle 6224, Oceanair, poderia coordenar o nível 230, por gentileza. Gente, aguarde, submanter 190. 190, aguardar, 6224. De Salvador, o Azul 407 está estabilizado no ILS X-Ray. Pano 6224, suba para o nível 230 conforme solicitado e chame Recife, frequência 1545. Sobe 230 e chama Recife, 1245, 6224, boa noite. Controle Salvador, o Azul 4107 está estabilizado no ILS. Pro 4107, cheque o trem, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 1895, boa noite. Série do 2224, livre ILS. Série do ILS, passando 227. Azul 2774. Serviço radar terminado, chame ILS 1201. 1201. 4107, QNH 1017, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 99. 090, pode confirmar a intensidade do vento, por gentileza? 090 graus, 99. É, obrigado, excelente. Pouso autorizado pistão no 0, 1017, vazou 4107. 3 para pouso, gol. 7. 220. Controle, Rio 5974. Rio 5974, chame Recife na frequência de 125, ônibus boa viagem. 125, obrigado. Está autorizado ILS. Autorizado ILS, Dona Fernanda. 3152, desça para 2000, voa sobre a água, número 4, para pouso. Para 2000, mantendo proa de Dona, o da 3152. Chame Recife 12545. Recife 45, boa noite, voo 1134. 322-2 estabilizou. Afirmativo. Checa o trem, torre 1-1895, passarela. Eu tô no direto, boa noite. Velocidade 220, livre ILS. Reduzindo para 220, está livre o ILS, o TAN 3152. Passo 07, no solo 00, direita 1219, solo. Direita, corte 1219, solo. Azul 407, correto. Estou em Salvador, boa noite, passarelo 2224, final da 10, baixar, checar. Passarelo, vale pista livre, que legal no 017. Mandando pistarelo, passarelo 224. É ótimo, boa noite. Salve Salvador, azul 4107, livrou na foto. Azul 4107, boa noite, Alfa Kilo, parte 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao balizador. Salvador, ajuste no 097, desça para 5000 e vou direto do Duna para o ILS. Chase, check o trem, chame torre, 1-1-8-9-5, voo 1-0-9-8. Oi, boa noite, Bruno. Já passou. Já passou. 98, continua a aproximação, guarde o pistolete. Aí, tá. Clareza 2224, solo 04, direita 1219, solo. Direita 219. Passarela 2224, boa. Passarela 2224, boa noite. Alfa e Juliette, remota 12, parte principal. Alfa e Juliette, remota 12, parte principal. 2224. Está no localizador com a pista fixa, 3152. Yeah, e antes, check o trem, chame torre, 1-1-8-9-5, 3152. 3195, obrigado. Salvador, muito boa noite, então, 3152, está no, na final. 3152, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 098 no solo 07, direita 1219, salto. Zero, 98, boa noite. Alfa, Juliette, portal 03. Alfa, Juliette, 100 grau, 79. Autorizado, 6212, voa sobre a água, desça para 2000, está autorizado em ILS. Controle, ajuste no 096.9, desça para 5000 e voe direto do Duna para o ILS. Anel 6212, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 6258, desça para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado o sinal do procedimento ILS, informe quando estabilizado. 2017, informará de casa, ILS. Portal 6212, autorizado o pouso no zero, vento 100 graus, 79. Salvador, boa noite, passarei 2228. Passarei 2228, boa noite, prossiga. Boa noite, a missão Quarto Bravo, na remota da 1-2. Alvenção de carro para a Vitória da Conquista. Formação Bravo, confere. Vitória da Conquista autorizado, nível 1180. Decolando a pista no zero com curva direita, subida água, após voo elétrico, direto ao pilar e direto destino. Aciona 5560, controle 119.35. O passarelo 2018 está aprovado, Salvador de Guarda Conquista, 1080, depois da pista 10, primeira curva à direita, árvore alerta, opilar após conquista, 5560, transponder, controle 1935, passarelo 2018. Correto, passarelo 2018, chama pronto para o estacionamento. Maria, obrigado, 2018. Né, 6212, no solo aos 20, libere à direita e chame o solo em 121 decimal 9. Direita, solo Salvador, uma boa noite, Gol 1868, está na posição 800 da Bravo, com autorização Aracaju. Gol 1868, formação em curso agora, Charlie, apenas o ajuste modificado para 10 no meio, pronto para Aracaju? Pronto, sempre o ajuste. Gol 1868, Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no zero com curva pela esquerda na subida Conde, aciona 5561, controle 119, decimal 35. Autorizado 230, decola da 10 com curva esquerda na subida Conde. 5561 no transponder, 1935 é o controle, com 268. Bom, 268, correto, chama pronto, estacionamento. Chamarei. Corra 1090 em reconstrução, gostando de identificação, chega da ponta, desce para 4 mil pés, ajuste na 097. Sinal 258, chame torre 1118, decimal lado 5. 258, autorizado pouso no zero, vento 0, 90 graus, 7 nós. 258 no solo 29, direita 1219 salvo. Direita 219 salvo, Xanaga 658, boa noite, Alfa Kilo, remota 5 Romeu, faz 3. Alfa Kilo, remota 5, faz 3. Correio. Boa noite, Gol 972. Gol 972, sendo identificação. Pro de março, completando a chegada dessa para nível 050. Para por 50, obrigado. Para posicionamento no 08, dono 968. 1868 no 08, livre puxa, mano táxi. Livre puxa, mano táxi, 1868. Passaria do 2-2, 2-2, pronto, se tiver encaramento na remota no 2.